a sua rádio onde você estiver. O que tenho a oferecer, além da minha música e a minha voz, é a verdade. Marisa Monte. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, Tríplice Fronteira. Bem verdade que todos os sábados temos um encontro marcado às 9 aqui na Transamérica. Pra quê? Alegrar sua manhã com um espaço exclusivamente feminino nas ondas do rádio. Sou Joyce Possamay Busanello e, como de costume, temos convidada. Então, tem uma perguntinha para fazer, um recadinho para mandar? Participe! Para isso, relembre os nossos contatos. WhatsApp 45 8828 2828. Fanpage Transamérica Foz. E o telefone é 45 3028 2828. E o bate-papo ao vivo de hoje é com uma pessoa iluminada, nascida em Januária, Minas Gerais. Vive em Foz desde 91. Na adolescência tinha um passatempo, escolher uma trilha para cada momento de sua vida. Aos 14 anos começou a fazer aulas de canto e um ano depois assumiu os vocais em uma banda de rock só de meninas. A nossa convidada é apaixonada por todos os estilos de pop e é fã de Ed Vedder, do Pearl Jam. Ela recentemente participou do quadro Iluminados no programa do Faustão. Isso aí, estamos falando de Carol Ramalho, uma moça linda que desde a adolescência não deixou de soltar a voz, seja a trabalho ou diversão. Carol já participou de outras bandas de rock, fez parte de um grupo de soul e funk, cantou na igreja e se apresentou em casamentos. Atualmente vive da música, mesmo tendo formação e atuação profissional em publicidade. Bom dia, Carol! Bom dia! Por estar aqui hoje, Joyce. Legal, ouvintes, então querem participar do nosso bate-papo, fazer alguma pergunta para Carol? Corre mandar recadinho para nós. Participa com a gente, não fica de fora. Mas antes do nosso bate-papo, vamos ouvir então uma música gravada pela Carol. Ela se chama Manu, vamos curtir? Então, antes de ouvirmos a música da Carol Ramalho, vamos falar da cantora do dia, que é Marisa Monte. Mulheres Transamérica. Nascida no Rio de Janeiro, é uma cantora, compositora, instrumentista e produtora de música pop e samba. Marisa já vendeu mais de 10 milhões de álbuns e ganhou inúmeros prêmios nacionais e internacionais. Na infância, estudou canto, piano e bateria. Aos 14 anos, iniciou os estudos de canto lírico e no ano seguinte participou de um musical. Aos 19, mudou-se para Roma, na Itália, onde durante 10 anos estudou bel canto. Seu caminho, trilhado desde 1987, conquistou independência. Seu caminho trilhado desde 1987 conquistou independência no final dos anos 90. Foi casada e é mãe de dois filhos, sendo a menor filha do atual marido, Diogo Pires. E a primeira música que escutaremos da Marisa Monte é Não Vai Embora. Mulheres Transamérica. Thank you. que no meio de tanta gente eu encontrei você. Entre tanta gente chata, sem nenhuma graça, você veio. E eu que pensava que não ia me apaixonar nunca mais na vida. Eu podia ficar feio só perdido, mas com você eu fico muito mais bonito, mais esperto. E podia estar tudo agora dando errado pra mim, mas com você dá certo. Por isso não vai embora, por isso não me deixe nunca, nunca mais. Por isso não vá, não vá embora, por isso não me deixe nunca. Eu fico muito mais feliz, mais desperto. Eu podia estar agora sem você, mas eu não quero, não quero. Por isso não vai embora, por isso não me deixe nunca, nunca mais. Por isso não vá, não vá embora, por isso não me deixe nunca, nunca mais. Mulher Entrevista. Muito bem, vamos começar então a nossa entrevista com Carol Ramalho. Conta um pouquinho pra nós, Carol, a história da tua família, o que houve pra vocês virem de Minas pra Foz, como que sua vida começou aqui na cidade? Então, eu nasci em Januária, Minas Gerais, né? A minha família materna é toda de lá e foi lá que meus pais se conheceram. Meu pai é do interior de São Paulo. Por ser engenheiro agrônomo, se mudou para o interior de Minas Gerais, para primeiros empregos ali. Lá conheceu minha mãe, se apaixonou por ela. Diz que ele era daqueles que ia para... Lá tem praia de Rio de Água Doce, né? Diz que ele ia para a praia de tênis, assim, né? Aquele paulista que não quer saber de água, mas minha mãe estava lá, então ele ia para poder paquerar minha mãe. Hoje é aniversário do meu pai, inclusive. Um beijo, pai. Feliz aniversário. Muitas felicidades. Como é o nome do seu pai? José de Almeida. José de Almeida, muitas felicidades. Como a gente falou no teu currículo ali te apresentando, a sua primeira experiência musical foi num grupo só de meninas. Foi. Como que começou isso na sua vida? Da onde veio essa proposta? Como que o microfone caiu na sua mão? Então, eu não sei se os adolescentes de hoje em dia são tão musicais quanto eram na minha época, né? Ali em 96, 97, que era quando eu era adolescente mesmo, se ouvia muita música, era a geração MTV, então a gente estava sempre ligado nas tendências de música, ouvindo rádio. não tinha recurso de YouTube, coisas do tipo. Então, eu fazia gambiarras na minha casa pra poder escutar as músicas nas versões que eu queria, né? A gente pedia música pela rádio. Eu pedia direto música na e rádio. E ficava gravando pra poder escutar depois. Eu pedia direto. Inclusive, eu lembro que quando eu tinha 8 ou 9 anos, eu liguei na rádio, pedi Girls Just Wanna Have Fun, da Cyndi Lauper. Não sei como, que eu aprendi o nome da música... Que eu sabia que eu queria escutar, que ele ganhou um kit 4 revistas. A única Olha. Coisa na minha vida que eu ganhei. Enfim, eu era muito era uma adolescente muito musical. Eu sempre gostei muito de música. Meu pai me criou assim. E surgiu vontade de ter banda, não sei porquê, entre as amigas. E por algum motivo o microfone caiu na minha mão. Não sei porquê até hoje, assim. Acho que é porque eu sempre fui mais metidinha só, assim. Que o microfone parou na minha mão e pronto. E aí eu adorei. Eu comecei a fazer aula de canto, fazer aula de violão. E fui nessa de me envolver com a banda, depois comecei a cantar só na igreja, e as coisas foram acontecendo pra mim. Sempre eu estive cantando, sempre, desde os meus 14, tenho 29 hoje, então desde os 15. Olha, um percurso... Faz 15 anos, né? É. Um percurso, uma caminhada já intensa, né? É. E a possibilidade de cantar na igreja, como você disse, fez parte da tua história. Fez, e continua fazendo. Ah, você ainda canta ainda nas igrejas. E a Yáscara, no nosso último encontro, ela esteve, né? E ela até comentou que te viu cantando num teatro, que é lindo, assim. Na situação, você estava personificando Maria, né? E ela Sim. disse que é emocionante te ouvir cantando no teatro. Sim. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Eu participei de grupo de jovens por muitos anos. Grupo de jovens paroquianos, né? Que se chama. Do JUEC, lá na Vila Portes. Uhum. Existe até hoje. E aí, todo ano, acontece a encenação da Paixão de Cristo. E aí, por 2 ou 3 anos seguidos, não me recordo agora, eu fazia o papel de Maria. Eu não sou atriz, não sei atuar. Mas caiu na minha mão e eu falei, tá bom. Né, eu sempre falo que quando Deus pede pra gente, é difícil de negar, né? Eu me comporto assim. Então eu falei, vou encarar, deixa Deus agir como quiser. E eu fui, e foi muito legal todas as vezes que eu fiz, porque além de atuar como Maria, né, eu tinha uma fala como Maria, eu também cantava uma música e que mexia com o público, sabe? Então era muito bonito. Foi uma experiência marcante, assim. Quando Deus tem que agir, Deus age, gente. Não tem o que impede isso, não. E foi o que aconteceu toda vez que eu atuei como Maria. Que legal. Gente, então, para entrar na história dos grupos musicais que a Carol participou e poder também saber um pouquinho como foi a experiência no Iluminados, a gente, antes de saber isso, vai ouvir a música Manu, que é cantada pela Carol, e daí depois ela vai contar um pouquinho da criação desse trabalho. Agora nós vamos escutá-la, então. Mulheres Transamérica. Quisera ser poeta pra rimar os nossos segredos e te dar sensibilidade das idades. Pra naquele tempo te entender, em seu sorriso eu me ria, mesmo sem poder querer. E a confusão do nosso dia a dia, sendo só eu e você. Manu, já tu és a pão, já se apontar, se lá na sepa. A sensibilidade das idades pra naquele tempo te entender. Em seu sorriso eu me ia, mesmo sem poder querer. E a confusão do nosso dia a dia, sendo só eu e você. Manu, já tivesse a fome, já se apontasse lá. Já se apontar, já se apontar. Mulheres Transamérica. Muito bem, ouvimos a música Manu, interpretada por Carol. Queremos mandar um abraço para o Ademar do Morumbi, que nos mandou um bom dia. Bom dia, Ademar. Um abraço para você e para sua família. É, Carol, você participou, então, de outros grupos musicais. Conta um pouquinho para nós o teu percurso musical. É, não, do Iluminados a gente fala depois, mas até a criação do Manu, como que surgiu, como foi todo esse processo de mais de 10 anos de caminhada para chegar na interpretação da música Manu. Como que foi esse caminho? Legal. A primeira coisa é que, assim como eu nunca pensei em estar à frente do grupo de meninas quando eu tinha 15 anos, eu nunca tive pretensão de estar onde eu estou hoje. Óbvio que, como sonho de menina, sempre existiu esse desejo, mas eu nunca me vi na condição de estar realmente esperando que isso acontecesse ou me preparando para que isso acontecesse. As coisas foram acontecendo na minha vida, né? Então, fiz parte desse grupo, fiz parte de tantos outros, sempre cantei na igreja. Quando eu tinha 22 anos, eu entrei na Soul Funk, que é uma banda que eu faço parte até hoje. Depois eu comecei a cantar no Vocal Sonata, que é um grupo de casamentos, de cerimonial de casamentos, que eu também faço parte até hoje. E nisso tudo eu me formei, me tornei publicitária, atuei na área e, ao mesmo tempo em que eu estava atuando, eu cantava também no final de semana, até o dia em que chegou o ponto de eu falar, não, eu já sei o que é viver no escritório, o que é atuar como publicitária aqui em Foz, agora eu preciso descobrir o que é viver só da música. E aí eu parti para a música no cenário trabalho, porque a música artística e a música trabalho são coisas diferentes. Fala um pouquinho para a gente dessa diferença. A música trabalho, você é contratada para executar aquilo que estão te solicitando, né? Baseado num projeto que você já tem ou em uma demanda que surge para aquele trabalho. A música artística é esse primeiro passo que eu dei com o Manu. É eu poder registrar e cantar aquilo que vem de mim, que é meu de verdade, sabe? Então, são coisas diferentes. E eu comecei a querer me aventurar nisso de ter música autoral, música inédita. Essa música é do Cadu, ele é baterista da Soul Funk, ele é um ótimo compositor, então eu passei para ele a ideia do conteúdo que eu gostaria de expressar nessa música, e ele tirou de letra, foi lá e compôs a música, foi bem legal, assim, a nossa parceria é muito boa. E aí, enfim, eu nunca tive pretensão de ter esse material inédito, né, assinado por mim, coisas do tipo, mas no ano passado fui para a Europa e eu via muito músico de rua lá. Todos tocando suas músicas autorais na rua. Eu pensei, meu Deus, se eu fizer isso lá em Foz, vão falar que eu tô pobretona na rua, né? Cantando. Porque, infelizmente, existe preconceito. Sim. Isso é uma realidade que nós vivemos. Não dá pra tampar os olhos, né? E lá é diferente, né? As pessoas não ligam. Elas tocam na rua, tocam no metrô. E eu pensei, poxa, por tão pouco as pessoas se expõem tanto lá, né? Por que eu não posso tentar começar a trabalhar com o meu material? E aí eu comecei a conversar com o Cadu, surgiu o Manu. Nisso nós participamos nesse ano do Canta Foz, que foi um festival promovido pela Fundação Cultural na Fartal. Ah, que legal! Nós ganhamos, aí a gente ganhou uma premiação. Então, com o dinheiro que a gente ganhou de prêmio, nós gravamos Manu e temos mais duas músicas para gravar. Nisso veio o programa. Foi tudo colado, uma coisa atrás da outra, sabe? Uhum. E o programa me fez querer cada vez mais ir para esse lado artístico. Então, entende que eu não tracei um plano. Hoje eu estou no momento em que eu quero traçar planos porque eu preciso disso. Mas até o momento, as coisas foram acontecendo e eu fui me permitindo. E tudo veio vindo para mim, sabe? Então, poxa, se isso não for um sinal de que é para eu tentar meus caminhos aí, não sei o que que é, porque eu não planejei mesmo. Sempre só gostei de estar na música e, enfim. E como publicitária, você provavelmente tem uma noção bem maior de que essa questão de traçar um plano até para poder desenvolver o seu nome como uma marca, ter todo um conceito profissional atrelado ao seu nome, precisa de um investimento de tempo, de dinheiro, de trabalho. Você tem alguém que está ajudando a pensar seu nome, tem ajudado você a pensar como você vai construir essa história, além do pessoal da banda que daí colabora com a tua caminhada profissional? É, eu não tenho. Assim, músicos em geral, qualquer outro músico com quem vocês conversarem que vive profissionalmente da música mesmo, ele vai ser o cantor ou instrumentista, vai ser seu administrador, seu advogado, seu financeiro, seu contabilista, tudo. Ah. A gente faz tudo sozinho, porque eu não vivo um momento financeiro onde eu posso contratar alguém para poder atuar por mim, né? E ainda não existia um apadrinhamento. Ainda não existia um apadrinhamento. Mas caso haja interessados, né, empresários querendo investir... Por que não? Vamos conversar. Claro. Porque é realmente difícil fazer todas as coisas. É muito legal, porque eu aprendo muito fazendo tudo isso, né? A minha experiência enquanto publicitária me trouxe muito valor nesse sentido. Uhum. É muito bom, só que é muito difícil, porque o dia só tem 24 horas, né? E além de tudo isso, a gente é filha, é namorada, é amiga, e tem vida pessoal, precisa descansar também, né? Então, é difícil, mas é muito prazeroso no final, quando nós vemos os resultados bons acontecendo. É muito legal. Que legal. No meio de tudo isso, então, como que funciona a sua agenda? Como que as pessoas podem te encontrar? Que você estava dizendo antes que tem compromissos com casamentos, né? Uhum. Então, você tem esse tipo de agenda. Como que as pessoas que quiserem ter o privilégio do teu trabalho, como que elas podem te encontrar? Legal. Eu tenho um canal no Facebook, uma fanpage. É só entrar lá, facebook.com/sou, Carol Ramalho. Lá vocês podem me dar um like, por favor, porque like faz diferença na vida das pessoas. E vocês podem me chamar no chat ali, que aí eu falo sobre a minha agenda, explico como funciona o trabalho. Uhum. De novo, né? E aí eu faço o atendimento todinho ali, explico, sento com as noivinhas. Eu adoro cantar em casamento. Eu acho que é um dos públicos mais bonitos que eu tenho no momento. Uhum. Porque são casais que querem que você esteja ali. Uhum. No casamento deles. Eles fazem questão de te ter ali. E dividir então, um momento que é único normalmente na vida das pessoas. Exato. Então, além de ter um envolvimento prévio, onde eu posso conhecer os noivos, a história deles, para poder ter as músicas ideais no casamento deles, na hora do casamento que a gente está ali cantando, o olhar deles de gratidão por a gente estar vivendo aquele momento com eles é maravilhoso, assim, é de gratidão imensa, é de uma saciedade no coração, assim, sabe, que você fala, meu Deus, tô fazendo um bom trabalho, sabe, que bom que eu tô aqui. Então, é de muito valor pra mim e pras meninas, pro pessoal com quem eu trabalho, né, do Vocal Sonata, é muito legal. Legal. Antes do intervalo, então, vamos pra última perguntinha. Você trabalha em alguma casa noturna? Você tem algum dia onde a sua agenda contempla a vida noturna da cidade? Eu canto no Zeppelin, no bar Zeppelin, uma vez por mês, assim, não tem uma data fixa, mas pra quem quiser ver o trabalho da Soul Funk, uma vez por mês a gente está na programação da casa, só acompanhar pelo canal deles também no Facebook, que tá por lá. Legal, então vamos de intervalo e já voltamos com Carol Ramalho. Ligar o computador, no Face digite Transamérica Foz. Curti. Conte pra todo mundo, compartilhe. A Transamérica é pra ouvir e pra curtir. Transamérica 9:28. Participe da campanha O Marco Tem História. No aniversário de 113 anos do Marco das Três Fronteiras, nós queremos contar a história dele, também através de fotos. Envie aquela sua foto histórica no Marco e conte um pouquinho sobre ela. As fotografias farão parte de uma galeria virtual em nosso site. Acesse marcodasamericas.com.br ou nossa página no Face e saiba como participar. Complexo Turístico Marco das Américas. Quem atua no ramo de construção civil sabe o quanto é fundamental usar produtos de qualidade na sua obra. A Minero Mix oferece para todos os tipos de obras preparação de massa de concreto e argamassa para construção de pequeno, médio e grande porte. A única automatizada da região que produz concreto usinado, garantindo a qualidade da resistência do concreto. A Minero Mix conta com equipamento de última geração. Faça seu orçamento sem compromisso. Ligue 3578-4101. Minero Mix, usina de concreto. Vila La Vitorassi. Sua próxima parada é no posto Rota 277. A melhor opção para cuidar do seu veículo com segurança e tranquilidade. Também para fazer aquele pit stop gostoso no Ruat Café. Posto Rota 277. Você na rota certa. Avenida Costa e Silva 1240. Música. A sua primeira informação do dia, com Guilherme Wojtkowski. Seja bem-vindo, muito bom dia a você que está na sintonia aqui da Transamérica Foz em 104.5. A informação levada a sério e com imparcialidade. Transnotícias Transamérica, de segunda a sexta, 7 da manhã. A sua rádio, onde você estiver. Ouvintes do Mulheres Transamérica, antes de voltarmos ao nosso bate-papo ao vivo com a iluminada Carol Ramalho, quero lembrá-las de que sua participação em nosso programa é sempre importante. Já já falaremos com a Carol sobre a experiência vivida no quadro, no programa do Faustão. Então, estamos esperando a sua participação. Vão lá os nossos contatos. WhatsApp 45-8828-2828, fanpage Transamérica Foz e o nosso telefone é 45-3028-2828. Hoje é dia do psicólogo e por isso no quadro Grandes Mulheres da História falaremos da primeira psicóloga e psicanalista da cidade de Foz do Iguaçu. Minha queridíssima sogra Marta Karime Damen Busanello. Mulheres Transamérica. Grandes Mulheres da História. Nascida em 54, se formou pela Universidade Celso Lisboa em Rio de Janeiro, 1979. Está em Foz desde 80 e aqui na cidade começou abrindo uma escola infantil chamada Gasparzinho. Também atuava em sua clínica psicológica. Sempre se aprimorando na profissão, formada também como terapeuta em psicomotricidade Ramantiers, especializada em psicologia escolar e em psicanálise. Atua ativamente na comunidade de maneira voluntária através do Rotary, da Escola de Paz do Brasil e em igrejas. Tem consultório na rua Rio Grande do Sul, 590. Telefone 3025-2281. Vamos ouvir então mais uma música de Marisa Monte. Se chama A Sua. Mulheres Transamérica. Adoro cada vez mais e que eu te quero sempre em paz. Tô com sintomas de saudade, tô pensando em você. Como eu te quero tanto bem, aonde for não quero dor. Eu tomo conta de você. Quero livre também. Como o tempo vai, o vento vem. Eu só quero que você caiba no meu colo, porque eu te adoro cada vez mais. Eu só quero que você siga para onde quiser. Vou ficar muito atrás. Tô com sintomas de saudade, tô pensando em você. Como eu te quero tanto bem, aonde for não quero dor. Eu tomo Mulheres Transamérica. Muito bem, então nós ouvimos a música A Sua, de Marisa Monte, e vamos continuar o nosso bate-papo com Carol Ramalho. Carol, como foi a escolha de participar do quadro no programa do Faustão? Como que essa possibilidade chegou até você? Eu me inscrevi no quadro pelo site, nada demais, não estava contando com muita coisa, e aí, enfim, me ligaram um dia e me falaram, vem fazer a seleção. E fiquei super feliz, até porque é bem legal essa parte, assim. Nessa seleção final, eles arcam com todas as custas, né? Então, eu tive que me deslocar para São Paulo, mas eu fui como convidada deles, assim, né? Uma vez que eles aprovaram o meu material, me convidaram para fazer a seleção, aí eu fui para São Paulo, fui bem quietinha, em silêncio, não contei para ninguém, né? Uhum. Para não colocar muitas expectativas envolvidas com tudo, que é horrível isso, né? Você já tá ansioso. Aí deixa mais 10 pessoas ansiosas com você, o negócio fica nervoso demais. Enfim, fui para São Paulo, fiz a seleção, e lá eles falaram, né? Até sexta-feira, quem tiver sido aprovado vai receber uma ligação. Na quinta eles me ligaram, então eu fiquei muito feliz, foi bem legal. Então, foi simples assim, né? Tem a inscrição pelo site ali. E você mandou algum material gravado? Tem que mandar. Uhum. Ah, e que música você escolheu? Tem um vídeo meu no YouTube, que é daquela música A Thousand Years, que tocou no programa, no filme do Crepúsculo, tocava. Uma música bem famosa em casamentos, inclusive, que o pessoal gosta bastante. Foi o material que eu mandei, que me aprovou. Ai, que legal! E como era a rotina, assim, pra se preparar pro quadro? Como que funcionou? Tá. Uma vez que eu fui... O quadro tinha uma dinâmica muito dinâmica, né? Era tudo muito rápido. Todo domingo saíam 3 participantes. Um vencedor e 2 eliminados, que não eram salvos na repescagem. A partir das pessoas que saíam, eles reformulavam o quadro, escolhendo quais pessoas iriam entrar na outra semana. Então, a partir do que estava acontecendo no quadro, eles me ligaram numa quarta-feira. Carol, é tua vez, venha. Domingo eu viajei, então eu fui pra lá dia 10 de julho. Eu fiquei um mês em São Paulo. Olha! E aí a gente tinha uma rotina de ensaios bem puxada, de segunda a sexta. Então a gente tinha 2 horas de aula de canto. Na verdade era de preparação vocal para aquele repertório. São coisas diferentes também. Que a gente recebia o repertório no domingo de noite, já sabia todas as músicas que seriam tocadas no outro domingo. Começava a ensaiar então na segunda. 2 horas com o professor e depois tinha o ensaio. O mesmo molde do quadro no domingo, a gente fazia na escola onde nós estávamos estudando. Só que não tinha a dinâmica das luzes e tal, né? Eram os professores que sentavam a gente quando a gente não fazia muito bem, né? Pelos motivos que eles alegavam ali na hora. E as pessoas que estavam assistindo ali, que algumas pessoas podiam ir lá assistir, salvavam quem eles gostavam mais. Então mantinha a dinâmica do quadro, só que sem o jogo de luzes, enfim. E votação de público, de fato. Todos os dias, de segunda a sexta, a gente fazia isso. E aí, na quinta-feira, todo mundo já tinha que ter todas as músicas decoradas. E pra sexta-feira tinha que estar tudo tinindo, assim. Sábado era folga, domingo, 11h30 da manhã, a gente já ia pra Globo e ficava lá o dia inteiro. No processo de preparação, de cabelo, maquiagem, roupa e tudo isso. É, tudo que precisa pra também... Tem um glamourzinho, isso, né? Isso, ornamentar ali. E o pessoal da cidade e da região participou bastante da votação. Como que foi esse processo para você de pedir o apoio do pessoal da cidade? Então, como eu sou publicitária e eu já estava muito ligada em como as coisas no programa aconteciam, quando eles me ligaram para eu viajar para São Paulo, eu já fui na agência onde eu trabalhava, na agência em Link, e conversei com as meninas. Eu falei, gente, tá acontecendo tal coisa... Preciso da ajuda de vocês, né? E aí elas me apoiaram, criamos todo o material publicitário na agência e a gente ficou pronto esperando o momento em que eles permitissem que a gente divulgasse o quadro. Toda semana a divulgação acontecia na quinta de manhã. Na minha semana foi na sexta de noite. Só pra me deixar mais tensa, né? Enfim, 7h30 da noite saiu no site do G-Show. A minha família tinha cartazes impressos. A minha família se desdobrou, assim, em 1 milhão de pessoas. Eles foram maravilhosos, cuidaram muito de mim, foi muito legal. Saíram colando cartazes pela cidade. Aí começaram os anúncios no Facebook. E fazia tanto tempo que não tinha alguém de Foz representando nesses programas de música, que até quem não me conhecia se envolveu por eu estar representando a cidade de Foz do Iguaçu, né? Então, eu esperava algum movimento, mas não tanto quanto foi, sabe? Enfim, quem se dispôs de verdade e ajudou muito a disseminar a palavra por aí, sabe? Para que as pessoas soubessem que eu estava ali mesmo. Foi muito legal. E existem, né, outros programas onde cantores se apresentam. Você tem interesse em participar de algum outro molde de programa? Você pensa em algo assim? Ou você vai caminhando conforme a sua agenda for sendo construída? Então, agora, eu já tinha tentado participar do The Voice em 2012. E eu passei na primeira peneira, nas duas primeiras peneiras. A partir dali, não mais. Hoje eu entendi como é que funciona a postura que você deve ter para encarar um programa desses. Então, se tudo fluir nos conformes, ano que vem eu vou me inscrever com certeza no The Voice para tentar um outro espacinho, porque é muito legal participar dessas coisas. Ah, é? É muito legal. Fala não dá desse pra, legal. Não dá para acreditar que esses programas vão salvar a carreira de alguém. Sim. Porque são muitos anos de realities musicais, muitas pessoas que já passaram por eles. Com certeza. E pouquíssimos que se destacaram. Verdade. Né? É, tanto que tem gente que fala, né? A gente nunca viu um vencedor que de fato se destacou. E realmente são poucos, né? A Taeme, da dupla Taeme Thiago, veio do Ídolos. É, o Thiaguinho veio do Fama, a Roberta Sá veio do Fama. E nenhum deles foram pessoas que ganharam o quadro, mas que tiveram algum tipo de apelo ali dentro, que conquistou produtores, que quiseram investir neles, né? Então, não dá pra acreditar nesses programas como salvação da carreira. Sim. Mas eles são uma experiência de muito valor. Porque, primeiro, como no Iluminados, a gente ficava estudando a semana inteira, naquela tensão. Eu fiquei um mês esperando pra eu poder entrar, então eu tive muito sentimento de ansiedade até, de fato, eles falarem, agora você entra, sabe? Não foi um caminho fácil, né? Até eu, de fato, ir pro programa. Quando eu fui, eu tava tão feliz que eu tinha conseguido. Falei, meu Deus, eu consegui isso aqui por esforço meu, por mérito meu, por dedicação minha, que eu não fiquei nervosa, eu tava só feliz de estar ali. E por mais que eu estivesse vivendo aquela euforia toda, tinham mil coisas que eu tinha que pensar ao mesmo tempo. E isso me enriqueceu enquanto pessoa, enquanto artista, sabe? Então, o muito legal que eu falo é essa experiência, sabe? É de poder viver uma coisa que se eu estivesse só mantendo a minha rotina aqui em Foz, que eu não teria aprendido, né? O que eu tenho aqui em Foz, eu sou muito grata e muito feliz, porque eu venho construindo um caminho muito bonito, que eu me orgulho muito, me ensina as coisas que são possíveis a partir dessas atividades que eu vivo. E, de repente, eu fui para um intensivão de mil aprendizados, né? Mas eu falo que, para mim, o aprendizado foi muito maior no campo pessoal do que profissional. Eu não acredito que uma pessoa consegue se desenvolver profissionalmente se não amadurecer pessoalmente. Eu não acredito nisso. Então, eu tive um mês de muitos aprendizados diferentes, de quebra de preconceito, de muita coisa que eu tenho certeza que só tem para contribuir com o meu profissional e não o contrário, entende? Sim. Então, por isso que eu falo que é muito legal. Você vive aquela coisa de estar exposta, de estar numa coisa que você viu os outros fazendo e, de repente, era você que estava lá. Meu Deus, eu tô aqui, sabe? Eu ficava vendo vídeos de meninas que eu achava tão legais cantando esses programas várias e várias vezes. E eu sei que tem pessoas que entram no site do show e ficam me vendo, sabe? E é tão legal isso, porque antes era o contrário. Eu continuo vendo as pessoas, óbvio, né? Isso aí claro. Não para nunca. Mas eu nunca achei que eu ia estar lá. Então, além de tudo que eu aprendi, eu ainda olho e penso, meu Deus, olha onde é que eu fui parar. Olha que legal, sabe? Então não é nada que me traz, ai meu Deus, agora eu vou ficar famosa, agora eu vou vender muitos discos. Não, primeiro tá começando, vai, acabei de lançar Manu, tem muita coisa pra acontecer, muito chão que eu quero trilhar. E ali é só uma portinha que abre muito mais pra auto-percepção, não sei se tá certo falar assim, mas enfim, pra eu me compreender, entender como eu posso me colocar no mercado, do que pro mercado falar, vem, Carol. Entende? Sim. É uma coisa que parte de mim e não do contrário. É, e tem todo um percurso também para ser construído. Exato. Aquela situação é uma das oportunidades onde uma vitrine está se colocando. Exato, exatamente. A questão é poder plantar boas sementes para depois colher bons frutos. Com certeza. Eu fico feliz porque, querendo ou não, eu ter ido até onde eu fui, já mostra isso, né? Eu já tô colhendo bons frutos. Sim. Do meu esforço. Querendo ou não, desde os meus 14 anos ali com a minha banda de rock de menina e tudo mais, foi me levando para onde eu tô hoje. Por mais que eu não tivesse uma pretensão consciente, talvez ela estivesse ali no meu inconsciente e eu fui trabalhando tudo isso até eu chegar num ponto em que eu falo, eu posso fazer isso. Porque, infelizmente, a carreira musical, a carreira artística, ela é vista como um sonho de menina. Então, não é uma coisa que é de menina, de menino, enfim. Uhum. Não é uma coisa que é vista como, sim, vai lá e encara, sabe? Eu tenho certeza que muitas pessoas, quando falam assim, ah, quero ser atriz, deve ter muita gente que torce o nariz do lado de fora. A mesma coisa comigo, sabe? Eu tenho certeza que tem pessoas que me conhecem, me viram largando a minha profissão de publicitária e pensaram, ah, onde é que ela quer chegar com tudo isso? Poxa, olha onde é o primeiro lugar que eu cheguei, eu fui cantar no Faustão, vai. Pois é. Já foi um primeiro passinho. Sim. Não é tão sonho assim. Eu descobri que quando você se dedica, que as coisas realmente são possíveis. E que é uma questão de como você se porta, de como você se impõe. Não num sentido pesado da palavra, sabe? Mas de me impor mesmo. Olha, eu tô aqui, eu vim aqui fazer tal coisa, eu sei fazer esse trabalho, eu sou boa no que eu faço. Né? Ali no programa tinham pessoas maravilhosas cantando. Só que eu descobri, enquanto eu tava lá, que não era porque eu achava elas maravilhosas que eu era menos maravilhosa. Muito bom. Entendeu? Uhum. Isso me fez lá, durante vários momentos, ficar insegura. Mas a hora em que eu descobri que não era bem assim, eu vi que eu tava de igual para igual. E que ganhar ou perder é gosto, é sorte, é condição do momento. E muitas vezes, não era para ser meu. Uhum. E eu prefiro aceitar assim. Sabe, tem outras coisas que eu posso explorar, né? Eu acho que com o gás que eu tenho hoje, já não tenho mais 20 e poucos, né? Isso faz toda a diferença. Mas ao mesmo tempo, eu tenho consciência de que eu tenho uma outra maturidade, que a minha experiência me torna, né, em condições de ver tudo isso com um olhar mais crítico, uhum, com um pezinho mais no chão. Então venho que tiver que vir, sabe? Que eu tô feliz. E o que eu mais desejo hoje é poder chegar num ponto em que eu tenho meu trabalho autoral. Tem algumas pessoas que me conhecem, que gostam do meu trabalho. Quando eu falo isso é porque eu não tenho intenção de ser cantora de massa, sabe? Não, não tenho intenção de ser Ivete Sangalo. Entendi. Acho que é demais, assim, sabe? Uhum. Imagina você dormir e acordar Ivete Sangalo, deve ser difícil, né? Mas eu tenho vontade de, a partir disso, conseguir fazer uma turnê mundial, porque eu gosto muito de viajar e tem cenário para isso. Uhum. Na gringa, as pessoas gostam muito da música brasileira. Uhum. Então, são coisas possíveis de se atingir. É uma coisa, é um dos meus sonhos hoje, assim, um dos meus objetivos hoje é esse. Sabe, Carol, ouvindo você falar, acho que é uma das mensagens assim mais bonitas que se destacam da sua fala, e isso do meu ponto de vista eu gostaria de destacar para as ouvintes, é que de uma situação onde alguém poderia ver como perdeu, você na verdade não se coloca no lugar de vítima, né? Você conseguiu aprender muito dessa situação e você sai muito vitoriosa de tudo isso. Então, ouvintes, você é protagonista da sua história, como a Carol tem sido da dela, você tem todas as chances para não se colocar no lugar de vítima, mas no lugar daquela que é responsável pela tua história, responsável pelas tuas escolhas. E que por mais que nem sempre você seja o 10, o vencedor, você fez algo de relevante. A tua participação ali teve um diferencial. Com certeza. Na sua vida, na sua família e nas pessoas de Foz. Porque, por exemplo, eu vi o seu trabalho comercial, igual a gente estava falando antes, né? A moça do líder. Mas assim, eu não te conhecia, né? Eu nunca tinha ouvido você cantar, eu não conhecia a tua caminhada profissional. E hoje eu, por exemplo, estou tendo a oportunidade de te conhecer de perto e ver como, na verdade, você é bastante madura, enxerga as coisas de um jeito muito legal. E ouvintes, isso é único, porque é através de se exibir, né, de se mostrar, como você falou, dá a oportunidade do outro conhecer o que há de melhor na gente. Com certeza, com certeza. Que legal. Por isso que eu repeti várias vezes, né, o fato, o bordãozinho ali iluminado. Não só pelo programa, porque realmente a tua presença aqui hoje foi legal. Iluminada. Fico feliz. Então, antes da gente caminhar para o final do nosso programa, vamos ouvir mais uma música de Marisa Monte. Bem que se quis. Mulheres Transamérica. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que que a vida fez na nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer. de tudo ainda ser feliz. Mas já não há caminhos pra voltar. E o que que a vida fez da nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer. Queridas ouvintes, nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas antes de me despedir da nossa convidada e de vocês ouvintes, eu gostaria de divulgar uma jornada de estudos que irá acontecer em Foz chamada Infância, Desenvolvimento e Seus Problemas, Abordagem Interdisciplinar. Essa jornada de estudos, ouvintes, acontecerá no dia 17 de setembro de 2016, é um sábado, das 9 ao meio-dia, das 13h30 às 17h, no SEST Senat. Essa palestra é destinada a todas as pessoas que trabalham de alguma maneira com criança. Então, você que é professor de escola dominical, de catequese, você que trabalha numa escola pública, numa escola municipal ou estadual, num CMEI, você que é fisioterapeuta, TO, psicólogo, independente. Todos aqueles que acolhem crianças de alguma maneira têm a oportunidade de escutar Zulema Garcia. Ela é coordenadora do Centro Lídia Coriá de Porto Alegre. O Centro Lídia Coriá, ele trabalha com questões do diagnóstico precoce. Então, ela vai falar de temas como autismo, psicoses infantis, TDAH, né, a famosa hiperatividade. Você tendo interesse, procure o MEP. Nosso site é www.mepsicanalise.com.br. Também quero convidá-las, ouvintes, a escutar e participar do nosso próximo encontro. Prepararemos para a semana que vem um encontro tão gostoso quanto o de hoje. Carol, queremos agradecer a sua participação, o nosso bate-papo foi maravilhoso. Gostaria de pedir que você pudesse deixar uma mensagem para as nossas ouvintes, para a gente poder fechar o programa de hoje e repetir quais são os canais onde as pessoas podem te encontrar. Legal. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Eu gosto bastante de contar um pouquinho de como eu me sinto. É, isso eu digo para todas as ouvintes, porque muitas vezes a gente se coloca no papel de vítima, como você falou, e se coloca na condição de que a nossa insegurança é maior do que a nossa coragem de desafiar nós mesmos. Então, o que eu quero deixar de mensagem hoje é que se você acredita que faz muito bem alguma coisa, não deixa nunca que alguém te fale que você não faz aquilo bem o bastante, ou que faça você acreditar que aquilo é só um sonho de menina. Porque talvez não é, talvez não seja. Então, encara, vai em frente e sempre tenha autocrítica, porque isso vai livrar a gente de vários vacilos. Sigam firme aí. E mais uma vez, obrigada por terem me ouvido. Me sigam nos canais sociais, no Facebook, facebook.com/soucarolramalho, como eu já falei. Eu tenho um canal no YouTube, procurem lá Carol Ramalho também. E no Instagram, mesma coisa, /soucarolramalho. Me sigam lá, eu sempre publico o que eu estou fazendo e eu vou ficar bem feliz de ter vocês me acompanhando. Muito bem. Obrigada, Joyce. E você gostaria de passar algum telefone? Porque tem pessoas que têm um pouquinho de dificuldade com essas questões de mídias. Sim, é 45 84 17 7168. Muito bem, então se você quer conhecer melhor o trabalho da Carol ou contratar ela, estão aí os meios onde você pode encontrá-la. Quero agradecer então a todas as ouvintes que dedicam seu tempo a nos prestigiar com a sua audiência todos os sábados aqui na Transamérica. Fazemos este programa para você com muito carinho, queridas ouvintes. Por isso também quero agradecer a toda a equipe do Mulheres Transamérica por mais um dia de trabalho. Gostaria de mandar um beijo para a Gabi. Ela tá falando que a Carol é linda. Manda um beijo para ela. Um beijo, Gabi. Que linda. Linda é você. Muito bem. Obrigada, Gabi, pela sua participação. Então, eu fico por aqui. Sou a psicóloga Joyce Possamay Busanello. Nos falamos no próximo encontro. Mas se você perdeu algum dos nossos programas, não se preocupe. Sábado que vem tem mais. E você também pode encontrar os nossos links disponíveis em nosso site. www.transamericafoz.com.br. Siga agora na sua Transamérica Foz 104.5 com Guilherme Wojtkowski no programa Fronte. Você ouviu aqui no 104.5 Mulheres Transamérica.